Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos até às 19 horas com a telefonia imbatível do Big. Estaremos chegando mais uma vez na casa da nossa audiência no próximo sábado, dia 17 de julho, com mais um Pretinho na casa do ouvinte. Não é mesmo, queridinhos? Como vai, KG? É, beleza, bom final de tarde, molhado final de tarde, né? Bota molhado nisso, caiu um pé d'água agora há pouco em Porto Alegre, que eu vou contar. Dá uma vontade de não vir trabalhar. Dá uma vontade, né? Mas aí eu me lembro dos amigos, né? Me lembro dos amigos e me lembro do prazer que é estar aqui. E da audiência, hora, né? Audiência enorme. Audiência eu nem lembro muito, não. E aí tu pensa, quer uma coisa? Não vou trabalhar, vou me divertir, vem aqui. Isso. É, isso aí, mas isso. Mais ou menos esse Não clima. Vai lá pro teu outro trabalho e vem aqui pro Pretinho Básico. Me divirto mais. É, muito ganho mais. Bom. Tudo um bem, abraço, Everton Cunha? Tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Fala aí, Maurício Amaral. Oh, tudo bem? Tudo bem, cara. Pô, bem? Na segunda-feira que vem já teremos o Potter de volta aqui pro Pretinho Básico. E manteremos, obviamente, a nossa nova contratação, nosso querido Lele! Acabou a Copa, cara! O Lelê que já trouxe hoje seu primeiro merchan. Não. Você sabe que começa a trabalhar no Pretinho e começa a trazer merchan. Os merchan. Hoje trouxe um... Olha o que ele trouxe, meu. Nossa senhora, vamos falar agora pra audiência. Um balde. É um vidro enorme de 5 quilos de ovo de codorna, irmão. Tá bom, hein? Tá bom, porque eu já experimentei. 3,2 kg. Isso é merchan, Lelê? Merchan do Lelê Spam. Cara, não é meu merchan. As pessoas começam a me dar presente porque eu tô começando. Vocês me chamaram aqui, claro, né? Me deram este espaço, aí as pessoas estão me presenteando. Disseram que é pra me trazer aqui. Tá, né, mas claro, deixa eu te explicar: tu pode aceitar presente assim numas marcas grandes. Assim. É, hoje, por exemplo, nós ganhamos Jabulani. É, Adidas mandou Jabulani. Mas isso mostra a diferença por enquanto. Por enquanto. Do Lelê pro Féter, por exemplo, né? Que o Féter nos traz Jabulani. Jabulani da Adidas, do pessoal da loja da Adidas. Isso aí se justifica, né, cara? De codorna. Mas na minha... Vamos tirar uma foto e mas tudo bem. Mas na minha humilde opinião, tu faz muito mais coisas com ovos de codorna do que com Jabulani. E te digo mais. Te digo mais. O carinho não é medido pelo valor. É verdade. O carinho é medido pelo... É verdade. Pelo gesto. Eu... sou um apreciador de ovinhos. Eu também, cara. Cara, ele tá tribom, meu. Eu só não gosto muito em conserva. Eu gosto mesmo é de chegar em casa e cozinhar o ovinho de codorna, que tu compra no super ali, in natura. Conserva, eu acho meio pesadão, assim, meio forte. E ficam mais gostosos. Tira o gosto do ovo, fica só o gosto da vinagre, né? Então, ficam mais gostosos pela maneira que o Lelê fala. O Lelê disse, né? Eu gosto de ovinhos de codorna. Ele não gosta de ovinhos de codorna. É, ovinhos. Agora tem um professor de português no programa. Melhor. Fico pensando quantas codornas morreram pra encher esse vidro aí. Não, cara. Se bem que codorna morrer, cara. Não sei. Porque não é coração de codorna. Não é coração de codorna. Eu tô brincando. É ovo de codorna. Tá bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde, início de noite de segunda-feira. A Argentina, amigos, pode ser o primeiro país sul-americano a aceitar união de homossexuais. Olha! O projeto será analisado pelos senadores nesta quarta-feira. O projeto que será analisado não apenas legaliza a união de pessoas do mesmo sexo, mas também concede a casais gays o direito de adotar crianças, cara. Olha que maravilha, que passo rumo à civilidade, A era de aquários, né? É, cara, um passo importante que a Argentina tá dando nessa coisa de sempre faltam palavras. Às vezes me faltam as palavras. É que sabe o que é? Que eu sou muito ansioso. Sou muito ansioso. E aí, se eu falar tudo que me vem na cabeça nesse momento, eu acabo pisando na bola. Não, entendeu? E às vezes, pra não parecer preconceituoso, a gente fala uma coisa que dá a ideia de que tá sendo. Esse é o perigo também, quando se fala de uma coisa. É verdade, mas é demais. Parabéns à Argentina pela atitude, pelo gesto, e que sirva de exemplo pros demais países da América do Sul. Tá seguindo os passos de vários países da Europa que já aceitam, né? A Argentina é o mais europeu dos países sul-americanos. Não me admira que sejam os argentinos os primeiros, né, cara? Tu vê o Maradona beijando na boca os jogadores, tu... E tem mais por gay isso lá que no Brasil Argentina, isso não tem um cedo, não vai rolar. Sabe, cara, que maior encontro... tu me dá o teu telefone aqui agora. Eu tô postando a foto. Eu tinha fazer um intervalo. Cara, eu quero que tu preste atenção em mim, cara. Eu tô postando a foto dos ovos do Lelê no Twitter. Eu tirei uma foto dos ovos do Lelê e tô colocando no Twitter do Bonitinho Básico. Sério, cara? Posso fazer? Mentira, tu tá jogando, cara. Aqui, não, cara. Não, ele tá cara, botando. Esse cara é viciado em joguinho, cara, de telefone. Esse pessoal que tem iPhone é brincadeira. Mostrou, né, cara? Pô, esse pessoal, cara, que tem iPhone, eu vou te contar uma coisa. Vem aí os joguinhos, os ovinhos de Lelê. Os ovinhos. Ó, tá lá no Pretinho. Twitter.com/pretinho_básico exclusivo, foto dos ovos do Lelê. As 12 cidades sede da Copa do Mundo. Dá o telefone agora aqui. De 2014 poderão contrair dívidas além dos limites para que as obras visando ao Mundial sejam viabilizadas. Começou a... Cada cidade poderá ter dívida de um valor duas vezes maior do que sua arrecadação. Que beleza. Isso aí é o... Como é que a gente vai dizer? É brindar a picaretagem, né? Hoje começou a Copa do Brasil. Começou, né? O Liberê, né, cara? Agora... Começou o Liberê. Hoje começou a Copa do Brasil. O Pan-Americano já é um baita exemplo aí de evento que foi aproveitado por políticos para enriquecer ilicitamente e construções que não são usadas depois do evento. Tem um monte de elefante branco. O Engenhão é um deles, né? Engenhão, tem um monte de piscina lá, um monte de ginásio. Tem uns ginásios de bicicleta que são incríveis, assim, de primeiro mundo e que estão lá abandonados. Velódromo. Mas vamos torcer. Não vai ter eleições, não vai ter Olimpíadas no Rio? Mas nenhum vai ser aproveitado. Os caras vão refazer tudo. Mas olha aqui, ó, é isso que nós temos que nos empenhar. Nós temos que, além de ficar torcendo, tudo bem, fiscalizar, perfeito, mas... Temos que fazer a nossa parte para dar certo. Tem a Copa do Mundo que vem aí, tem as Olimpíadas no Brasil, a Copa América vai ser no Brasil. Quer dizer, por favor. Não, a Copa América é na Argentina. Não, a Copa das Confederações. Desculpa, obrigado. As Copas, obrigado, Lelê. Que sempre é no país sede da Copa. Ah, isso é extraordinário. Nós temos que fazer de tudo para dar certo isso aí. Cara, mas assim, a gente lê e vê vídeos e reportagens sobre o que aconteceu na África. É vergonhoso, cara. É vergonhoso o que aconteceu na África. Tipo, vai ficar muito pouco pra população africana depois de uma Copa do Mundo. E no Brasil o problema é antes, por causa da corrupção, e depois também por causa da, enfim, do abandono. O que fala é o seguinte, que a FIFA toma conta do país por 30 dias... E depois se manda e Eu acredito. Agora, se for bem planejado, as obras que devem ser cumpridas vão servir para a população, coisa que na África não foi feita. Então cabe ao Brasil fazer. Não, vou dar um exemplo bem prático, cara. Duplicação da Beira-Rio, cara. Isso aí vai ser uma maravilha pra galera que se desloca pra Zona Sul. Já começou. Né, pra nós colorados que sempre sofremos com o trânsito na saída do jogo, que são duas vias só que a gente tem pra sair dali, vai ajudar as próprias pessoas que moram na Zona Sul, que às vezes quando tem evento no Beira-Rio, no Gigantinho, se prejudicam por causa disso, né, cara? Vocês lembram quando foi hasteada a bandeira no novo terreno lá, onde vai ser a Arena do Grêmio, né? E que eu participei, vim aqui, comentei, o Fortunati, prefeito de Porto Alegre, discursou e comentou de tudo que vai acontecer a partir da Arena, do acesso a Porto Alegre, das vias que serão construídas e tudo, que vai diferenciar completamente, vai melhorar tremendamente tudo. Isso é um planejamento sendo feito, pensando no futuro. É um planejamento, está dentro disso. Evidentemente, né? É o que eu tenho, né? Dito que tem que ser assim no ano de 2010, não é mais, né? É permitido que as pessoas não planejem, né? Com querido Cajê, essas coisas todas, tá? Então é isso, eu vou ficar no sofá, eu já aprendi, eu mesmo, né? Tenho me conscientizado do planejamento que preciso ter comigo mesmo. Tá bom, doutor Meira, muito obrigado, doutor Meira. Tô aqui. Joinville será a primeira cidade de Santa Catarina a fiscalizar e multar motoristas que estiverem transitando com veículos que emitam níveis de barulho ou de gases acima do permitido. Os motoristas estarão sujeitos a uma multa de R$ 127,69, além de receber 5 pontos na carteira. Isso é muito importante, demorou, cara. Né, cara. Dia desse eu vinha vindo pra cá, pra rádio, vinha pra rádio até no Monza. De um Monza fumegante, cara. É um pause, cara. Um cheiro horrível que saía da descarga daquele carro, deixava tudo cinza na frente, assim, me impressionava. Desagradável. É o transporte coletivo, né? Desagradável. É verdade. O transporte coletivo. É verdade. Lotação. É verdade. Lotação que tá emitindo muita, muita gás carbônico. Pobre coitado do dono do Monza ali, talvez não tivesse dinheiro pra trocar os anéis do pistão que estavam quebrados e por isso provocando aquela fumaceira. Mas as frotas de ônibus e lotação das cidades tem que ter fiscalização. É isso aí. Tá bem. O vice-presidente da República, José Alencar, segue internado na UTI cardiológica do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Baita escritor, José de Alencar. Não, é o José Alencar, cara. É outro. Pô, ele fez de tudo, né? Escreveu, foi vice-prefeito. De acordo com o boletim médico, o José Alencar permanece estável do ponto de vista clínico, se recuperando de um cateterismo realizado no domingo. É um exame, né? Que enfim. Que vai botando uma mangueirinha lá dentro. Ele é um procedimento que abre a artéria. Eles botam botando tipo uma mangueirinha, né? Tipo uma arruela pra abrir a artéria. Mas não mete uma coisinha lá pra dentro pra ver como é que tá? Uma mangueirinha. Sim, mas é. Uma mangueirinha lá pra dentro? Pra ver como é que tá? Nunca fez dessa? Onde faz isso? O Galchão faz isso toda semana, né, Galchão? Tchê, mas eu gosto de visitar o Dr. Finger. O vice recebeu a visita do presidente Lula, que permaneceu no hospital por cerca de meia hora. Os dois conversaram um pouco e assistiram a final da Copa do Mundo. Parece que o Mick Jagger mandou uma mensagem, estou torcendo por você. Cinco cidades gaúchas registram sensação térmica negativa. Bem. São elas Quaraí, Santana do Livramento, Bagé, Jaguarão e São Borja, onde a sensação chegou a menos 5 graus. Sensação térmica é a temperatura que a gente sente quando é provocada pelo efeito combinado entre a velocidade do vento e a temperatura do ar marcada pelos termômetros. Nas próximas horas, a previsão é de frio intenso e chuvas moderadas. Tem que cuidar com a criançada e também com as pessoas de idade aí, né? Nessa época do ano de friozão, assim. Muito ruim, daqueles dias de não sair de casa. Muito ruim, cara. Mas a umidade acaba entrando, né? Isso me lembrou nossa estada em Farroupilha, sábado à noite, quando estávamos todos nós, por volta da meia-noite e meia, encarangando de frio na frente do hotel, esperando pela saída triunfal de Mr. P. Everton Cunha. Que calçava as botas. Que calçava suas botas, cremava suas mãos, cotovelos. E aí eu dizia, vamos, Pi, tá na hora. Não, só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos. Foram três vezes de mais 10 minutinhos. A gente ficou meia hora esperando. Encarangando. Frente do hotel. Mas o que importa é que fizemos uma bela balada depois no Clube do Comércio, né? Olha a cara dele, olha. Tá bem, cara. Vamos dar uma rodada aí, porque tá na hora dos palatos. Palatos do dia. O pretinho básico. Tá bem devagar, né? Tá lento. Ficou viajando no gol. 7h26, William Bonner vai à África pra encontrar Fátima Bernardes. Olha! Já não tinha ido, já não tinha tweetado de lá e reclamado do Robin. Que hoje foi não, já chegou hoje lá. Foi pra valer. Tava viagem, foi de barco. Tava no... Foi de barco. De caiaque. É mais barato. Foi tweetando. Foi de caiaque. Foi com a Mary Clink. 9h23, Kristen Stewart é vista com um rapaz misterioso em hotel. Opa. Rapaz misterioso. Quem seria um rapaz misterioso? É quando é absolutamente desconhecido da mídia. Não, quem é Kristen Stewart? É a vampira. Ah, tá. Não, ela não é vampira, nem no filme, nem em lugar nenhum. É, ela não é vampira, cara. Ela entendeu. Ela namora um vampiro. É bacana, esse é o rapaz misterioso, é legal, né? É o Mr. M, né? É. Mr. M, estamos de olho, Mr. M. É a Bela, né? Você é espada, Mr. M. Me lembrei daquele hit Pavão Misterioso, podia tocar no Pavão Misterioso. Pássaro formoso. É Ednardo isso, Ednardo, né? Ednardo. Tudo é mistério. Melhor dessa música é o início, né? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bah, é misterioso, né? Pode mais. Eu acho que... Vamos lá. Para aí, Guri. Eu e você. Ah, tem aí? Vamos misterioso. Pô, só com o Ney Mato Grosso, cara. Vamos lá. Ai, ai, ai. Que é o legítimo, eu tenho com o Ednardo em casa. É a minha versão favorita. Com o Ednardo ou com o Ney? Com o Ney Mato Grosso. Tá ótimo. Trilha da novela Sara Mandaia. Ai! Dona Redonda, o homem da formiga, das formigas. Dona Redonda explodiu. E o João Gibão, que era o cara que tinha as asas, né? Cara, como era boas novelas. A Dona Redonda explodiu. A Dona Redonda explodiu. Explodiu a Dona Redonda. E o homem que as formigas saiu pelo nariz, saiu pelo tudo. Nariz. Que legal as novelas, né? Isso aqui é novela. A Sônia Braga em cima do telhado, não foi? É, não, isso é Gabriela. Ah, é, mas é a cena da... É Gabriela. É, com o Ney Mato Grosso não tem a menor graça. 10h39, Ronaldinho Gaúcho curte samba na companhia de Morena. Ah, esse aí tá sambando há uns 12 eu dias. Eu vi uma foto dele, inclusive, dando um chamego nessa Morena. Dando cheirando um beijinho. Calma, qual é o problema? O cara é casado. Eu acho um barato isso. Pô, deixa eu... Eu gosto. Aprovo. 11h50, Marcos Paulo dá presentes milionários pra que sua mulher não pose nua. Esse aí merece em pé, auditório, em pé. Cara, eu protesto, cara. Eu não conheço a mulher dele, mas eu gostaria de vê-la nua. Mas ele não, e ele pode dar presentes milionários. Eu vou dizer uma coisa, eu queria ser Marcos Paulo. Claro, eu queria ser Marcos Paulo, porque as três que ele já recentemente, cite três, assim. Recentemente. Flávia Alessandra, currículo que já me basta, né? O currículo do Marcos Paulo é inacreditável. Cara. Ele deu uma entrevista no Top dele. Mas aí é fácil, o cara é diretor da Globo, né, cara? Mas ele que indica os papéis, cara. Antes disso, mas, cara, antes na fase do teatro. O Jorge Fernando também. Vai saber o currículo. Boa, Lelê! Eu admiro o currículo do Jorge Fernando. Olha aí, ó. O currículo dele é ótimo. Meio-dia e 59. Um pra uma. Vocalista do grupo Pixote é internado às pressas em São Paulo. Úlcera. Pixote! É bom Pixote, né? Bom, adoro o Pixote. Agora é o show do planeta. Ó. É, como é que é? Mande um sinal. Esse é o melô do contratante, cara. Cara que vai contratar uma baladinha, manda um sinalzinho. Atenção, você empresário, o que quer levar a balada do Pretinho? Mande um sinal. 13h49, Jessica Simpson se empolga nos carinhos com o namorado durante festa. O que rolou, Maurício? Não vi, cara. Não vi. Foi o Cagir. Não tem foto aí. Não, meus informantes não entraram. Quem é ela mesmo? Jessica Simpson. É uma loirinha bem bonitinha. É uma cantora, né? É cantora? Dizem que é cantora. Country music. Essa família... É considerada cantora por algumas pessoas. Essa família aí tá bombando, né? Simpsons. Tem o OJ, né? Tá bombando. Tem o Bart. Tem o Bart. 14h55, Maria Paula brinca com os filhos na praia do Arpoador, no Rio. Que beleza. Inveja, né? Nós aqui nessa chuva e ela brincando. Ela brincando com os filhos do Supla. Aliás, tô lendo o livro do Bussunda, que baita livro, hein, cara. Recomendo Bussunda, do aquele Cruza lá. O cara que escreveu a biografia do Bussunda é o mesmo cara que escreveu aquele livro Meu Nome Não É Johnny. Do outro cara malucão lá que entrou nas drogas e saiu. João Estrela. É o mesmo cara, o Fiuza lá, que escreveu agora Bussunda. Bom livro, hein? Recomendo. Baita livro. 15h25, atriz de Scrubs. Scrubs. Que é isso, cara? É um seriado norte-americano. Num hospital, passa no Sony Entertainment Television. Atriz de Scrubs vai à praia e exibe celulite. Fez topless. Ótimo. Tem as fotos, não? Excelente, talvez tenha. Não tem imagem. 14h32, Naomi Campbell mostra os seios em revista italiana. Todo mundo mostrando os peitos, cara. Mostra aí. Sem comentário? Não, mas ela nem. Sem seio, sem comentário. Não tem. Não tem, né? É verdade. Não, mas não, aí é que tá, não. Não é o objeto em si, é o gesto, entende? E aí é a protagonista, né? Exato. Pô, se bem que a Naomi Campbell já esteve envolvida em cada rosca que eu vou falar. 17h32, Fernanda de Freitas cuida do corpo com exercícios na praia. Quem é Fernanda de Freitas? Mostra pra nós aí. O que ela faz? Vai demorar. Não sei, cara, mas as fotos ela são faz muito alongamento na praia e mostra. Mas além do alongamento, ela é modelo e manequim. Ela só faz isso. Recepcionista. E apresentador. Quem é o Renan? Ela é profissionalmente, ela cuida do corpo na praia. E agora, questão de 12 minutos atrás. 12, não mais do que isso. Agora, 11 minutinhos. 6 e 12 daí. 12 minutinhos. Nós já estávamos aqui. Mais do que isso. Tiago Lacerda e Vanessa Lois curtem praia com o filho Gael. Gael. Bonito nome, Gael. É bonito, né, cara? Pô, eu sigo o Gael no Twitter. Que é o ator, o Gael? Ator Gael. Gael Garcia Marques. Ele dá uns... Bernal. Por que, cara? Bicho. Por que, meu? Mas é legal, porque os caras dão uns toques legal, bacana. Legal, o Mickey, eu sigo o Mickey Hunter. Copa do Mundo, ele não segue também. Cara, não tem nada a ver esse louco, né? Por que, Jerimão? Por que? Eles não dão uns toques bacana, cara. Não, nada. Eu sei que tu tá vindo nas quintas-feiras aqui no Pretinho, né, Jerimão? Cara, eu venho aí às 6, né? Dar uns toques, fazer uns flashes e tal, sabe? O Gael não dá uns toques no teu Twitter, não, até dá, mas pá, cara, esse negócio é Twitter, sabe? É, eu acho que eu tenho Twitter, cara. Não, o Girimu não tem, o KG tem. O que tu acha do CQC, dos caras do CQC lá no Twitter? Ai, tá merda. Vamos ficar ataques loucos lá, meu, só fica com a bobrinha, cara. Ah, eu tenho mais o que fazer, cara. Qual é uma dica de Twitter aí, ô Girimu? Cara, o Twitter é legal. É. É o teu, cara. Selênio. Selênio é legal. É o teu, teu. Algum diretor, algum cara. Uma revista, revista Viagem. Ah, não, revista tem uns bons. Aí, viaja. Cara, vai ali pro corpo. Cara, pera aí um pouquinho, velho. Só um pouquinho. Tá tudo errado. Fala, eu preciso parar o programa e dizer um torpedo que eu recebi agora do Porã. Porã, tu tá maluco, Porã. Como o Porã assim, escreveu, cara? Segura a minha bola. Ah, Jabulani. Jabulani. Pô, eu já ia responder indignado aqui. Não, mas o Porã é de outro mundo, né, cara? Ele manda um torpedo no meio do Pretinho dizendo, segura a minha bola. Mas já é segurar a bola. Como é que o cara vai saber do que ele tá falando? Che, se eu recebo esse torpedo, eu já vou afobado. Vai daí, Pi. Muito bem, após o jantar em que apresentou o namorado ao seu pai, um conhecido médico da cidade, a moça pergunta ansiosa, e aí, pai, o que achou dele? Olha, sabes, minha filha, eu acho que é um rapaz muito simpático, educado, mas infelizmente tenho que dizer uma coisa. Acho que teu matrimônio com ele não vai dar certo. Alguma coisa entre vocês dois parece que não está batendo. Aí a filha olha pro pai, pai, que bom, pai, fico aliviada. Estás a ver, é? Estás a ver. Acho também que você já estava com alguma coisa achando que não ia dar certo o relacionamento. Não, não é isso, pai. Agora eu tenho certeza que vai dar certo, porque os diagnósticos são sempre contrários. Em plena lua de mel, os recém-casados chegam na porta do hotel, onde vão se hospedar, né, em Gramado, Canela, né? Um hotel legal, maneiro. Lua de mel, e a esposa faz um pedido pro noivo, né? Pro marido, recém-marido. Ai, meu bem, vamos fingir que nós somos casados há bastante tempo. E o marido responde, que ótima ideia, pra começar, que tal você entrar no hotel carregando as suas próprias malas? Pô, Gramado, que essa, Gramado, Canela, Serra, de uma forma geral, bomba essa época do ano, né? Aquela... Bomba! Ainda mais com a previsão de frio intenso. É, mas tem que dar o toque pra galera se ligar com a neblina na estrada, né, cara? Verdade. Pô, neblina na estrada. Pode ir tranquilo, na base de 100 por hora. Não, tá maluco, não faz assim. Só ligar a luz alta, né, querido? Ligar a luz alta e deixar na boleia. E aí, Lelê? Pô, cara, aqui, ó, maravilhosa, Neila, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa vizinha do cara, bate na porta. Aí ele abre e ela diz... Poxa, cheguei agora de um dia louco no trabalho. Estou com uma vontade danada de me divertir, de me bebedar, de transar a noite toda. Olha! Você já tá com algum programa pra essa noite? Aí o cara infla o peito e responde, né? Hoje não, claro que não. Então tu pode ficar com meu cachorrinho pra mim? Parou, Rubê! Ô cara, nosso ouvinte de Santa Maria, Marlon Neves, da família Neves, 30 anos, moreno, passadas largas, escrita escorreita, diz ele aqui. Olha! Ele já disse... trabalhei com a família Neves, cuidei do Tancredo. É, né? Fui médico pessoal dele, do Tancredo, tirei foto, inclusive, dele. Sabe ele, aquela foto que ele tá sentado, eu que segurei a cabecinha dele. Mas 2 meses antes dele morrer, a partir dali, antes não era tu, né? Exatamente. E rolou esse papo, né, que tinha os caras atrás. Segurei a cabecinha dele, ó, fica paradinho, seu Tancredo. Nossa. Tadinho, né? Ô, meu, nosso querido Marlon Neves diz o seguinte, minha história pode parecer peculiar pra vocês, mas pra mim não. Começa em 2007, quando eu não ouvia o PB. Ouvia a Rádio Gaúcha e mais, achava vocês um bando de babacas. Barba. A voz do Pianjas eu não não tolerava mais do que 3 segundos. Tava correto ele, né? Não sei porque mudou de ideia. Por não entender o gauchão que vive dentro dele. Em 2008 passei a ouvir e agora escuto em tudo que é lugar. No carro, no cavalo, na rua, na academia. Trabalhando com gado, com ovelhas, etc, etc, etc. A surpresa. Dia desses fui contar pro meu pai uma piada de negoveices que ouvi no BB e ele já tinha ouvido. Mas, tentei outra e ele também já tinha ouvido. Olha! Impressionante como meu pai de 57 anos ouve vocês e ainda gosta. Pior, ele força minha mãe a ouvir quando eles estão no carro. Mandem um abraço pro Genildo, que é o meu pai. Genildo! Seu Genildo Neves. E pra minha mãe, a Sandra, dona Sandra. Daí ele diz aqui, vou parar tudo que eu tô fazendo e te ajudar no Orkut, pra vocês verem quem é minha mãe e meu pai. E o preferido dele, a velha, pianinho, velho. A velha, pianíssimo, velho. Tá bem comportadinho, né, Lulu? É, ontem, ao final da Copa, ainda bem que pessoal, o Lelê vai contar o domingo dele. Ainda bem que é de 4 em 4 anos. Como é que foi, Lelê? Conta pra gente. Puta, cara, churrascão na casa do meu bruxo, Cagê. E aí, botamos uma costelinha lá 1 hora da tarde. Né? Ah, costelinha no fogo a 1 hora pra ser comida lá pelas 7:30. Meu Deus. Uma queimadura, né? Queimadura, queimou? É hora de virar o costelão. Ah, terminamos geralmente. Ouvindo o Rick Astley. Mas foi só isso que tu queimaste? Aí o KG, nós estamos ouvindo o Rock and Blues da noite, né? Tipo, aqueles caras, eu sou chato, né? Eu vou pra casa do cara 1 da tarde. Isso aí é 1 da manhã. Noite eu tô lá ainda bebendo. Criticando o programa dele aí. Sim. Daí ele tocou o. Rick Astley. Rick Astley. Aí eu me lembrei, daí eu falei, pô, Rick Astley, né, cara? Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna go around. Eu tinha começado a descorama com essa. É. Boa, sucesso, muito bom isso. Tá bom, querido. 6:30 da tarde, tá na hora de fazer aqui os classificados, Almir. Posso meter? Vamos faturar daqui a pouquinho? Vamos faturar. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Oi, eu sou um Ford Fiesta 2003. Olha! Cor prata, modelo Supercharger 1.0. Oh. 4 portas, vidros e travas elétricas. Estou todo revisadinho. E pra dar uma força pro meu dono, resolvi me oferecer pra vocês. Nossa. Ele tá enrolando pra me vender, pois sou um ótimo carro, econômico e de manutenção simples e barata. Mas ele tá precisando comprar a casa dele. Então, para quem tiver interessado em me levar para casa pela bagatela de 19.200, é só mandar um e-mail para mim, fiestaprata2003@gmail.com. Vou com MP3, roda de liga leve, detalhe, estou em Caxias do Sul, mas posso rodar por todo o Brasil. Conto com vocês, valeu pela força, abraço, Ângelo Reis. E isto é que é criatividade. Muito bem. E o 200 é um choro, né? 19.200. Dá pra arredondar? Boa tarde, pessoal do Pretinho. Estamos com algumas oportunidades na área de tecnologia da informação para trabalho em Porto Alegre, atuando em projetos internacionais. É necessário ter inglês fluente e experiência na função. Formação superior é um diferencial. Algumas de nossas oportunidades são DBA Oracle, Oracle Applications e analista de testes. Interessados, por favor, enviar currículo atualizado para o e-mail talentosrs@stefanini.com, informando no assunto a oportunidade escolhida. Muito obrigada pela oportunidade de divulgação. Vocês são demais, parabéns pelo trabalho de cada um, abraços a todos, atenciosamente, Pamela Ramos, da HR Recruiting and Selection, Porto Alegre. Que salário, hein, mano? Olha aí. Repete o e-mail ali, cara. O e-mail é talentosrs@stefanini.com. Mas credo. Muito bom, hein? Eu tenho aqui. Opa! Eu tenho aqui. Um grande desclassificado. Então vamos lá, Almir. E não, nada mais que um conde. Conde? Um conde. Procura o caixão que tem a mini TV colorida, som ambiente, ar refrigerado e Scott's Bar. O que é Scott's Bar? É o bar pra tomar whisky. Bar do Scott. Do cara se for meu, é Almir do... Almir Bar? Scott's Bar. Acabamento externo, pode ser escovado a aço. Tratar no meia-noite. Não, Almir, deve ser em aço escovado. Ah, deve ser aço escovado. tratar à meia-noite no castelo Berta Bartoli com o Drácula Júnior. Favor não tocar o sino de entrada para não acordar papai. Um condizinho, né, galera? Que loucura isso aqui. Tá bom, Amir, obrigado. 25 para 7, é show no intervalo. Voltamos em seguida com o Bola nas Costas. Aliás, hoje tem Bola nas Costas às 8 da noite, hein? Segura aí! Segura, tá segurando? Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Não esqueça que neste sábado estaremos na casa do ouvinte. Sim. Do Pretinho Básico, que tá mandando pra gente o seu torpedo pra promoção. Pra mandar até amanhã. Eu até hoje. Quero hoje, um Pretinho hoje, na minha casa. E até hoje, dia 12 de julho, ou seja, até a meia-noite, dá pra mandar ainda o seu torpedo pra 49207, respondendo, ou melhor, completando a frase: eu quero o Pretinho na minha casa, porque até hoje, então, a meia-noite, daí nós estaremos chegando na sua casa, no sabadão, um pouquinho antes das 6 da tarde, no Fusquinha do Pretinho Básico. Boa. Vai estar demais, mais a galera do Big, o caminhão que vai levar o presente pro nosso ouvinte. É demais essa promoção. É na quinta-feira, não, é na quarta, se hoje é 12, 14 é quarta-feira, que sai o resultado para você que tá participando ficar por dentro aí de quem é que vai receber a nossa visita. O patrocínio é da Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. E sabe o que que a gente vai fazer depois do Pretinho na casa do ouvinte? Que a gente vai fazer depois, nós vamos, Maurício? Tudo pra gravata aí, fazer uma balada do Pretinho no Cerâmica. Antes de botar o Bola aqui, deixa eu dar um serviço rapidamente, então, aqui da balada do Pretinho em Gravataí. Atenção para os pontos de venda. Atenção. O Win Sports, só de Gravataí. The Surf, só de Gravataí, no Arena e no Cerâmica. Então, valores: primeiro lote esgotado, segundo lote R$20 com ingressos limitados, e ainda tem o camarote a R$40, camarote com copa e banheiro exclusivos. Olha! Também durante a programação a gente tá liberando ingresso também, Mauricinho. Sabe quem é que vai estar de volta com a gente na casa do ouvinte e na balada do Pretinho? Quem? L. Potter! Bicha, bicha, bicha, bicha! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vamos lá, doutor Alceu. Vamos pra África, doutor Peter. O Potter tá lá ainda. Ô, oh, Potterzinho, e aí, mano? Acabou a Copa, doutor Potter. E ficarei mais um tempinho aqui ainda, hein, gurizada? Boa noite, hein, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí? Beleza. Boa noite. Até quando tu fica aí, Potter? A gente tá vendo que hoje o doutor... Eu fico aqui, eu saio daqui na quinta-feira, então devo chegar por aí sexta-feira. Ah. Mas dá tempo de ir na balada e na casa do ouvinte, né? Que são as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Claro. Ir na casa dos ouvintes e também fazer a balada do Pretinho, né? Tá, e por que que hoje o delay tá tão maior do que nos outros? Tá todo mundo muito feliz, dias, né, gurizada? Não sei se vocês combinam comigo. Ah. Por que que hoje o delay tá tão maior do que nos outros dias? Segundo o nosso Jean, a África voltou a ser a África, entendeu? Durante a Copa do Mundo a gente teve algum prêmio de... Porque esse sinal chega aí através da internet, né? Então certo. A África do Sul realmente não é... O hemisfério sul em geral do planeta Terra não é não é tão bem cabeado assim pelo oceano, né? Então a gente tem problemas. Então acho que essa segunda-feira tudo voltou ao normal aqui na África. Mas todo mundo muito feliz aqui. Na verdade, até teve um composto de social aqui, se a Holanda ganhasse na terra onde eles tanto, né, fizeram de mal de alguma forma, mas obviamente que o futebol não entra essas coisas, né? Mas todo mundo ficou muito feliz aqui pela Espanha. Não sei se vocês concordam, a gente não pôde conversar sobre isso aí. Eu vibrei com o gol ontem do Iniesta, vibrei mesmo, assim. E não sei se vocês entraram lá no Potter na Copa, no blog, cara. Ah, eu consegui não. me deslocar a lá brasileiro, né? E fui exatamente ao lado da onde os jogadores passavam pra ir pra aquele palco, entendeu? Então entra lá no blog que vocês vão ver duas coisas. A felicidade absoluta dos espanhóis, obviamente, né? Em subir pra glória pela primeira vez. E o Robin, cara, brigando com segurança. Ele vai tentar falar com o torcedor, o segurança não vê que é ele, sei lá o quê. E ele empurra o segurança pelas costas. Um ato, assim, bem feio do senhor... do senhor Robin lá. Dê uma olhadinha no blog lá, mas o resto tá tudo beleza, tudo tranquilo. Uma Copa absolutamente maravilhosa pra todo mundo, assim. Não sei se te parece, Potter, e pros nossos queridos pretinhos aqui da mesa, que a Holanda, no fair play, não fez por merecer essa Copa, né, cara? Aqui, a própria devolução de bola, aquela lá que veio lá da lateral direita, o cara bateu em gol a bola. Quase fez gol, né? Imagina se... eu fiquei imaginando... Imagina se faz o gol, o que acontece no fair play? O juiz vai lá e pede pra alguém fazer o gol da Espanha, todo mundo vai deixar passar, a Holanda mata no peito, que foi um problema do Casillas, né? Aliás, o Casillas é um cara que não tem muito problema na vida, né? Que ele é capitão da seleção, campeão do mundo, né? Goleiro do e Real tem Madrid. Uma tem bela esposa, né? Vai ficar o resto da vida no Real Madrid. Boa, KG. Potter. É um ser humano que ontem teve uma felicidade extrema. Oi, Pi, fala. Não, eu comentei aqui com a turma toda, inclusive, que eu tava na expectativa de ver a tua felicidade nesse vídeo que tu gravou com os jogadores da Holanda subindo ali, e no entanto, eu vi tu falando do Robin que não sabe perder, mas eu quero saber de ti, eu queria que tu dissesse naquele momento ali, como não disse, diga agora, a emoção de estar cara a cara com os caras da Holanda, tia. Pois é, cara, foi demais, assim, porque na verdade a Holanda eliminou dois times que eu tava torcendo, né, o Brasil e o Uruguai, e só que ali inverte muita coisa, né, porque quando a gente fica muito próximo, assim, não era uma torcida desesperada por alguma seleção, né, mas eu queria que a Espanha ganhasse pelo futebol, porque o futebol, imagina, a seleção que ganha a Copa do Mundo, geralmente os outros clubes imitam, né, mas a Espanha já imita o jeito do Barcelona jogar e acho que faz bem pra todo mundo, né, mas tá pertinho dos caras, assim, eles deixam um pouco de ser aqueles caras que estão na televisão, assim, e voltam a ser, proximidade que a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina com os jogadores, né? É óbvio que eu não conversei com nenhum deles, é totalmente diferente do que o Tcheco vinha, sentava com a gente, conversava, falava que o pai dele era DJ, né? Mas é completamente diferente, porque até porque eu burlei algumas leis de segurança pra conseguir chegar ali e ficar tranquilo ali pra poder filmar, assim, né? Mas eu fiquei muito mais emocionado, e a emoção pode ser ruim ou boa, né? Emocionado ao ver a felicidade espanhola passando por ali, né? E a tristeza ao mesmo tempo comove, né, cara? Tu vê os caras perderam uma Copa na prorrogação no segundo tempo, né? Num erro, assim, né? E aí daqui a pouco tem que subir pra receber a medalha. É desgraçada. A imagem é uma imagem desgraçada, mas alguém tem que perder, né? Alguém tem que perder. E pra mim perdeu quem deveria perder, digamos assim. Aliás, o Cruyff hoje deu uma entrevista criticando, né? Ele disse que foram duas entradas tão duras que até eu senti a dor. Uma daquele número 8 no peito do Xabi Alonso, né? Foi a pior de todas, aquela entrada. Foi um coice, né, cara? Aquilo ali foi karatê, né? Foi um coice, né? É verdade. Mas foi isso aí. É demais, essa foi uma jogada, por exemplo, que prejudicou a arbitragem. O juiz tinha que ter expulsado o cara na hora ali, né? Na hora. Não, e os holandeses estavam reclamando daquela bola que desviou grotescamente na barreira e foi pra escanteio. Acho que até o Casillas depois toca na bola também, né? Acho que duas vezes, né? Mas no gol, por exemplo, do Uruguai, o segundo gol da Holanda, o Van Persie participa do gol, fazendo um corta-luz e tá impedido. Não adianta, a banca paga e cobra da mesma maneira. Ganhou quem tinha que ganhar, cara. Ganhou quem tinha que ganhar. Pena que o Fernando Torres fez uma Copa péssima, né, cara? Mas é isso aí. Eu acho que não tem mais nada pra falar daqui. Ele ainda se lesionou no último minuto. E a cara do Fernando Torres denunciava que ele não tava afim, né, cara? Que tinha alguma coisa que não fechava ali. Pai, ele não tava no grupo, Não, eu acho o contrário, cara. Eu acho que ele queria entrar. E o grupo não. Não, ele queria entrar no jogo. Ele chegou machucado. E o técnico retardou a entrada dele pra ele não entrar machucado, e ele entrou e se machucou. Mas vocês viram que ele, inclusive, ele saía do grupo, né? Ele não fazia chutava parte. Chutava garrafa, fazia o diabo. Potterzinho, tamo com saudade, não, volta gol, logo, meu. No gol, vocês podem ver que o gol nasce de um lançamento errado do Fernando Torres. Voltarei. Está aí na, acho que na sexta-feira a gente voltaremos, já tá junto. Voltaremos. Tá bom, querido, beijo. Te cuida aí que agora a África tá mais perigosa do que tava ontem, né? Mas tudo bem. Mas amanhã eu vou pra uma zona tranquila, assim, que é Soweto, então... Soweto, tá bom. Zona da mata, uma zona tranquila. Falou, meu, beijo aí, te cuida, tchau, tchau. Doutor Alceu, algum comentário aí sobre esporte no Brasil, doutor? Ô, Mário Fernandes, doutor Peter. Mário Fernandes? Vai cortar os ombros fora, vai ficar 3 meses parado. Que beleza. Aí, tô brincando, é mesmo? Exatamente, é. Que ótima notícia. E o Walter fechou com o Porto, né? Tava lá negociando com os portugueses, né? É fácil negociar com o português, né, Manvaldo? Ah, estamos aqui agora a trazer este garoto chamado Walter, né, que nos parece um garoto muito equilibrado. Bem centrado, bem centrado, né? Que é tipo de perfil que o problema do Walter, né? em Lisboa, lá vai ser em Porto e tal, vai ser o idioma, né? Ah, ele realmente não me parece que tem uma certa dificuldade de dizer a letra S que nós costumamos usar bastante aqui. Não sei se vamos conseguir contato. Esperamos que ele chegue muito em breve e que faça parte da nossa equipe. E amanhã já volta a Série B, né, doutor Pedro? Volta, o Figueirense vai jogar de novo que com o Vila Nova de Goiás. Por que de novo? Porque já jogou umas partidas antes da Copa, doutor Cadinho. Agora joga de novo. Pensei que fosse jogar de novo contra o Vila Nova. E quarta-feira, quem é que joga, doutor Alceu? O Avaí com São Paulo, o Grêmio com Vitória, o Inter com o Guarani. Não é isso aí. Tá tudo quarta-feira, que beleza. Tá bom, doutor Alceu. Agora tem muito futebol obrigado. De verdade. É verdade, voltamos à triste realidade do futebol de verdade. Exatamente. É. Americano come apenas pizza durante um mês e perde 11 quilos. Aí, ó, viu? É possível. O Matt McClellan foi de bicicleta da Flórida para Nova York, aproximadamente 2.000 quilômetros, pedalando em sua bicicleta e quando parava a cada 3 horas comia pizza, apenas pizza. O desafio resultou em 11 quilos a menos. Ele foi de 92 para 81 quilos e ele também conseguiu diminuir o seu nível de colesterol e sua pressão arterial. Segundo ele, o problema está na maneira errada em que as pessoas costumam comer a pizza, geralmente à noite em grandes porções e acompanhada de litros de refrigerante ou cerveja. Ao final da sua jornada, o McClellan fez um apelo para que os americanos tenham uma vida mais saudável. O que ele fez, na verdade? Ele ia lá, se exercitava e botava carboidrato pra dentro. Carboidrato fortalecia a musculatura, ele ia lá, se exercitava. Virava energia, né? Nem o nadador lá, né? O cara come quilos de ovos. O Phelps. Olha os ovos do Lelê. Os ovos do Lelê. Sábado agora foi dia da pizza. Vocês fizeram pizza no sábado? Eu fiz. Não fiz. Comi. Devia ter avisado, né? Tinha umas pizzas ali com coisas, né? Fui avisado. Dia da bandeira, tu assistiu a bandeira. Não, cara. É que eu não como bandeira, né, cara? Não como bandeira. Tu tá abrindo precedente, Lelê. Cada dia que acontece dia uma comemoração. É. Pô, fui fazer um jantar no sábado. Dia da mulher, tu tivesse como, Lelê? Vamos dar uma girada aí. Manda bala aí, Pi. Dá tempo ainda? Claro, rapaz. Melhores frases do Kleber Machado. Verdadeiro. Quem mandou foi o Henrique. Galera do PB, as duas melhores frases do Kleber Machado. Mas essas não são do Twitter fake dele, não. É do próprio. Abre aspas. Porque o mundo mudou... Porque hoje você espirra e você não ouve mais saúde do cara que tá do lado. Bah. O mundo te deseja saúde. Ou não. Meu. Cara, ele foi longe. É muito gênio, cara. Agora, o Galvão deu uma de Kleber Machado na transmissão do jogo, agora da final. Lá pelas tantas, ele disse, olha, a Copa do Mundo vai ser decidida agora nos 90 minutos. Ou não, porque pode ter a prorrogação e os pênaltis. Não, melhor foi o Ivete Sangalo, né? Entrevistaram ela aí. O que, que vai acontecer, Ivete? Não, vai ser um golzinho do Vila, agora, no segundo tempo da prorrogação. E aí a próxima imagem era o Vila saindo de campo. pelo Torres, né? Muito bom. E a outra frase. Ah, não, tá, tudo bem, manda um Mick Jagger pra mim e um. Ah, teu olho, Magnata. Mas é outra frase. Kleber Machado. Tem uma outra aqui, Henrique Melo de Santa Maria, que mandou. Mas aí ele pede pro Cid ler. Tá. Consegue ler? Chega aí, Cid. Chega aí, Cid. Claro que sim, me deu o papel aqui. Ah, segure pra cá. Me dê licença, rede pra lá. Eu chego pra cá. Há uma discussão muito pontual. A pontualidade faz parte, não tenha dúvida. Você não pode esquecer, é pontual. Brinquei da crise aérea. Houve uma crise aérea? Houve. A vida inteira? Não. Todo o tempo que o Brasil teve transporte aéreo, houve crise? Não. Mas houve uma? Houve. A discussão é pontual? É. Mas não é. Porque é estrutural. Que merda. Nem eu entendi isso aqui tudo. E aí, KGzinho? A garota já não sabia o que fazer pra induzir o namorado tímido a tomar algumas liberdades, não é mesmo? É, brabo. Aí, no momento de inspiração, ela propõe: amorzinho, quer que eu lhe mostre onde fiz a operação de apendicite? Não, por favor, diz ele, que era o Manuel. E ela, mas por quê? Porque eu odeio hospitais, senhor. Porra! Vamos aproveitar o Lelê aí. Vamos aproveitar o Lelê, então. Vai, Lelê. Dois turistas entram no museu. E um deles muito cansado. É uma piada? Olha, que legal. Não tá, não abre. Fiquei pensando, será que tem vinheta pro Lelê? Que Lelê legal. Que Lelê legal. Isso é uma piada, tá? Tá, vamos rir no final, pessoal. Tá, por favor. Dois turistas entram no museu e um deles, muito cansado, senta-se numa poltrona. Segurança no museu vem correndo e esbaforido diz: o senhor não pode sentar aí. Essa é a poltrona de Dom Pedro II. Eu sei, mas fica frio. Quando ele chegar, eu me levanto. Cara, a gente tem ainda que botar o Cid. Vamos dar uma... Opa, desculpa, vamos conferir aqui como é que tá o tempo. Sábado, fomos agredidos e foram presos alguns nossos... 55 minutos e 10 segundos, né? Dá tempo ainda, tá né? Bem. Então, eu não vou te atrapalhar aí, Pianjito. Eu vou ler aqui. Eu tô preocupado. Por quê, meu? Tô preocupado, o cara não larga o telefone. Não, tira a mulher, tira a mulher. Eu tirei esse fone porque essa mulher me irrita, cara. Essa mulher é um saco, cara. Eu odeio essa mulher. Eu vou matar essa mulher. Calma, cara. Eu vou descobrir o teu nome. Eu vou descobrir quem tu é. Cara, tinha um comentário pra fazer aqui sobre o que a gente falou da polícia infiltrada nos bares hoje à 1 da tarde e tal. Rapidamente vou ler aqui o e-mail do Marco Antônio de Carvalho Domingues, de Porto Alegre. Acompanha o PB desde a outra vida e tava escutando o PB das 13 e acompanha a discussão sobre os policiais infiltrados na balada pra dedurar o sujeito que tiver de porre se for pegar o carro. Não penso que seja uma redução de direitos da sociedade ou da liberdade de ir e vir do indivíduo. Acho sim uma situação até extrema, mas penso que os dados sobre os homicídios e acidentes no trânsito por embriaguez pedem estas atitudes da polícia. Morrem todos os anos tantas pessoas quanto numa guerra. Mas em nome do quê? Por quê? Por diversão, porque encheram a cara ou porque foram atropelados na calçada por um sujeito bêbado que não tem noção do que está fazendo, ou morreram porque um idiota desse atravessou a pista? Quantos morreram por nada, sem sequer terem bebido uma gota ou cometido uma infração? Quando você passa no sinal vermelho, está assumindo o risco. Quando você bebe e pega o carro, está assumindo o risco. Se um sujeito entra na tua casa para roubar ou te matar, e você tem uma arma e mata esse sujeito, é legítima defesa. Se tu bebe, pega um automóvel e mata alguém, não é acidente, é homicídio, sem chance de defesa. Beber e dirigir é crime. Vivemos em sociedade e tua liberdade termina onde começa a do teu vizinho. Acho que a polícia tá certa. Melhor do que contar os mortos é evitar estas mortes estúpidas. Abraço, parabéns pelo programa. Abraço, parabéns, obrigado pela participação aqui. Boa, bela participação. Marco Antônio de Carvalho Domingues, belo texto, lúcido e convicto, né, do que tá dizendo. Muito obrigado. Esse é o ouvinte do Pretinho. Esse é o ouvinte do Pretinho. Uma frase pode definir quase tudo isso. Muitas coisas você pode, mas não deve. Boa. Isso aí. Falar nisso, chega aí, Cid. Ah, finalmente chegou a minha hora. Lelê, você tem uns esquemas, não é? Eu ouvi falar que você tem uns esquemas. Depois falamos fora do ar. Você não tem uns contatos? Sim, ele tá vindo uma gata faz horas. Uns books. É a Zenaide. Você não tem book? Tá louco, Cid? Não tem book. É catálogo. Para produtos. Cala a boca, Cid! Com produtos femininos, de cosméticos. Cid, só um pouquinho agora aí. R$50. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Aí tem 1 minuto e 50, Cid. Eu vou dar uma apurada, Cid, sabe pro lado. Galera do Petit, meu nome é Maico, escuto vocês todo dia, mando os salmos aqui, ó. Leiam, mandem um tchê pra escola Almirante Bacelar, da turma 103. Um abre teu olho, Magnato, para o Ricardo, Delmes, Andrei, para o Jariton, e um adoro para a Thaís, Eduardo, e para a escola. Adoro! Edu de Caxias, turma 3612, e para a lista telefônica de Viamão. Tá bom, deu pra conta a lista telefônica? Não, até você, Mr. P, sai pra lá, seu trouxa. Que é isso? Os salmos diz assim, prestem atenção. O Marcos está no telefone, de novo. Tremendo duro, Cid, cara. Aí, agora gostei. O que foi? Nada. Não. Vai, Cid. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. E eu estou sempre na minha. E não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados. Também querem enrolar. Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Agora que se ligou da mulher. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. A verdade é que você todo brasileiro tem. Tem sangue crioulo. Cid, era isso, tem Cid. Cabelo duro, sarará, ficamos sarará. Ficamos por aqui com o Pretinho. Voltaremos amanhã, 1 da tarde.